não para, não é parva, não te pergunta, não avisa. Tão depressa foste ré como te puseram de saída. Vítima dos teus jogos de poder, jogos de cobiça, ai ai ai. Tudo aquilo que roubaste, tudo aquilo que tiraste, no fim ficaste só com a mentira. Yeah.